ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Rádio Câmara, bom dia, olha nós aqui outra vez para cuidar de mais um Brasil Caipira para vocês nessa quarta-feira, 12 de agosto de 2015, em Brasília, 5 da manhã. Aproveito, mando um bom dia, um abraço a todos que estão em sintonia com a Rádio Câmara Brasília, Rádio Câmara Bauru, aos ouvintes, aos amigos dos sítios, chácaras, fazendas e assentamentos, aos motoristas e rodoviários de modo em geral do Brasil inteiro, aos meus amigos taxistas, aos metroviários, a todos os brasileiros do outro segmento profissional que estão no pé do eito, que nem nós, e os amantes do rádio que acordaram somente para escutar umas cantigas boas. Fico contente da sintonia, e melhor ainda se você resolver ajudar eu a fazer o programa de hoje ligando 6132-1734, escolhendo sua cantiga, ofertando para os seus amigos, e nós vamos atender em cima da bucha. Como sempre, a primeira cantiga eu escolho. As demais fica pelo seu comando, porque aqui o ouvinte faz o repertório. Então, se vamos começar. Cacique e pajé, as flores e os animais. Feliz do homem que um dia possa entender a verdade, que só entre os animais existe sinceridade. As aves pelas florestas, cantando ao cair da tarde, traz para a alma da gente a paz e a felicidade. Queira bem a natureza, o verde nos traz a paz. Nossos melhores amigos são os fiéis animais. As aves numa gaiola deixaram nos matagais. Pai chamando pelos filhos, os filhos chorando seus pais. Sou o animal que sabe dar carinho e o perdão. Um cachorro quando apanha vem lamber as nossas mãos. Um passarinho que canta quando está numa prisão, ele está chamando os filhos que ficaram no sertão. Entre todos os animais, as flores a perfumar, e tudo que vem da terra, temos o dever de amar. Porque viemos da terra, pra terra vamos voltar. Na terra onde nascem as flores, um dia vamos pousar. Em Brasília, 5 horas e 3 minutos. Agora eu vou esticar mais um abraçamento e um bom dia pro meu amigo Rubão, pro meu amigo Dinho lá na Embrapa Gado, que eu sei que estão tirando leite das maiadoras dessa. Se as vacas não sumiram, o Carlinho Leiteiro também já deve estar nessa labuta. E um bom dia pro Zé Eletricista lá no Café Centrão, que daqui a pouco eu abraço outro povo. Porque agora eu vou em Ter Sobradinho falar com meu amigo Newton de Castro. Bom dia, Newton. Rocha, como vai? Tudo bom, e você? Graças a Deus, tudo na paz. Parece que deu pra ajeitar novamente. Eu estou em primeiro lugar, viu? Isso, eu falei pro Severino, ele disse, nada, é que eu deixei pra depois. Então, Severino, um grande abraço. É. Eu não quero tirar aí o prestígio do Severino sem o primeiro lugar. Certo. Mas a coisa dando certo a mim aqui, eu estou encaixando. Certo. Luiz Rocha, eu quero sempre, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais esse dia lindo e maravilhoso que só ele pode nos oferecer. O Luiz Rocha, hoje o Bibiano nos ajeitou aí com a música A Porta do Mundo, com o Tião Carreiro e Zé Paulo, e nós vamos oferecer para nossos amigos, né? Uhum. Aí para a Manu, para o Bibiano, para o Francisco Lira, a Cláudia Formosa, o Inácio Nari, para o seu Geraldo Silva, os nossos sentimentos, seu Geraldo. Que Deus abençoe a todos e que conforte o coração de todos também. Ao seu geral também, a dona Valéria do Paranoá, ao Flor de Formosa, ao Oscar Neto, a dona Mercedes Vadilha, a professora Silvana no Café Sem Truco, ao seu Leto Mesquita, ao seu Severino Milanês também, um grande abraço, ao seu Vardinho Silvambaia Norte, a todos os nossos voluntários da ONG Muda a Vida, o Luiz Rocha, e um abraço para todos e um bom dia. Se Deus quiser, amanhã será um dia melhor ainda. Você também, fica com Deus, até amanhã. Até amanhã, com Deus também, obrigado. Em Brasília, 5:05. O som da viola bateu no meu peito. Meu irmão, assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Em verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso no chão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Destino é o meu calendário, o meu dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. seu talento, menino por dentro, sem nunca cansar. Em Brasília, 5 horas e 9 minutos. Eu quero aproveitar e mandar um bom dia para minha amiga Leonilde Siqueira. Que Deus ajude que você dê uma melhorada ligeiro. Bom dia para o meu amigo Geraldo Silva. Força aí para você. Deus está em primeiro lugar e sabe cuidar das coisas, tá bom? E agora eu vou dar uma esticadinha em Tebirigui, falar com meu amigo Lourivaldo. Bom dia, Lourivaldo. Bom dia, meu amigo Lourivaldo. Tudo bom com o amigo? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, caboclo? Tudo bom, graças a Deus. Um bom dia pra dona Nirce aí. A gente tá mandando um abraço pra você e pra sua esposa, tá? Tá, obrigado. E o que que o amigo escolheu pra nós escutar? Vamos ouvir aí com o cacique Pajé, saudoso doutor José. Certo. E vai pra quem? Ó, eu vou mandar pra aquele ouvinte lá que botou da moda de ontem, de ontem, lembra? Lembro. É, mandar pra ele, que ele é um cara bacana. Mandar pro Carlinhos Retireiro, pra ele tomar conta mais direito da vaca dele, pra não deixar ela sacanear ele assim tanto, tá? Certo. É, mandar pro Edmilson Anchieta, pra Teodoro, Inácio Guinaí, o Lucivaldo, o Rosa Caetano, Zé Roberto, Suzana, Santina, Silvino Milanese, Fernando, Luiz Rocha, Manu, o Carlinhos Retireiro, vou repetir de novo. A professora Silvana e o Edival e todos os amigos que estão ouvindo, tá bom? Tá bom, obrigado, com Deus, até amanhã. Com Deus, até amanhã, tchau, tchau. Em Brasília, 5:10. Embaixo do céu de anil, em cima do chão sagrado, acontece tanta coisa que deixa a gente abismado. Este fato aconteceu no interior do meu estado. Uma senhora gestante, num momento delicado, para dar à luz um filho, ela entrou e pediu auxílio em um hospital privado. A pessoa que estava ali na recepção pra senhora foi dizendo sem nenhuma compaixão: aqui é particular, rede de alto padrão, por isso é que eu não devo abre nenhuma exceção. Não adianta insistir, regulamento daqui, cumprir eu faço questão. Já era tarde da noite, a cidade toda dormindo, a senhora muito triste, caladinha foi saindo. Já não suportava mais a dor que estava sentindo. Na frente de uma igreja, desmaiada foi caindo. Mas na hora que acordou, ao lado tinha um doutor sorridente lhe assistindo. O doutor disse contente: o seu filho já nasceu, volte lá no hospital e conte o que aconteceu. Quando ela foi entrando na sala, reconheceu por uma fotografia o doutor que lhe atendeu. Disseram a um engano, pois hoje completa um ano que o doutor José morreu. Em Brasília, 5 horas e 13 minutos. Agora eu quero mandar um bom dia, um abraço pro seu Rubens lá no Maranhão, pro Mozaí, pro Tolentino lá na cidade de Anápolis, pro Vanderlei lá na Bahia, pro seu Nerso da Viola, pro Plínio, pra Leocádia, pra Suco, pro Miranda, pro Tião Camargo e todos que nos escutam na cidade de Bauru. E agora deixa eu falar com meu amigo Josimar. Bom dia, Josimar. Bom dia, seu Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo na santa paz, seu Luiz. Então tá bom. O que que você quer ouvir? Vamos de Agarça. Vamos. Pra quem você manda? Vou ofertar aí para Oscar Neto, para o Nero da Vicente Pires, para o meu amigo Geraldo Silva, mandar para Terezinha Prima, mandar para a Leonildes, que melhoras para ela também. Mandar para Maria Helena do Ceará, o Vartinho, o Elton de Mesquita, Inácio, o Odebald de Birigui e o Nilton de Castro. E para os demais que eu esqueci, que tenham um bom dia, seu Luiz. Você também, com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h14. Prefiro chorar agora, eu não vou chorar depois. Pra ter você a meu lado, eu já amei por nós dois. Você é meu grande bem, que já me fez muito mal. Comparo você, mulher, à garça do Pantanal. A garça não tem parada nas lagoas multicores. Você é mulher bonita, mas que tem vários amores. Não consegue ser fiel, não fica só a meu lado. Me deixou em Campo Grande e foi embora pra descobri uma aventura que teve em Ponta Porã. E sei que passou a noite num cassino em Pedro Juan. Garça branca sem juízo já voou pra Corumbá. Descobri outro romance com alguém de Cuiabá. Fiquei te esperando no decorrer da semana, mas sei que você não veio, porque foi pra Quirauana. Minha linda garça branca, que voa no céu azul, é a mulher mais bonita do Mato Grosso do Sul. Fiz o ninho em Campo Grande só pra garça descansar. A garça não está aqui, mas no bairro Amambaí espero a garça voltar. Em Brasília, 5 horas e 17 minutos. Agora eu mando um bom dia, um abraço a todo o pessoal que trabalha na limpeza pública, ao pessoal da segurança, aos jornaleiros, ao pessoal da saúde, pessoal que acorda para escutar nós e às vezes não consegue ligar ou não quer, mas só em estar escutando tá bom demais. 5h17, agora deixa eu prosear um cadinho com meu amigo Fulô. Bom dia, Fulô. Bom dia, meu prezado. Como é que vai, o amigo? Bom, sem quantia. Então tá bom. O que que você escolheu para escutar? Expresso Boiadeiro com trio para... Trio da Vitória. Recomendações para quem? Para Terezinha Braga, para meu amigo Oscar Neto, Elton Mesquita, Silvio Milanês, meu amigo Pato, tá lá em Buritis, de Minas, para toda a turma dele, a dona Ilda do Cobre do Ouro, pro Geos Caminhoneiro, Edmilson, o Ceará, marido da Maria Helena, pra Barrosa Caetano, a filha dela, Nilton Car, o pessoal lá de São Paulo, todos eles lá, para o Zé Serra, Divina Serra, a Neuza Coutinho, o Inácio Anaí, o Brandão, o Salim Ponteiro, a Teodora, a Marionísio, a Jandira, o Tomé de Souza, a Marlene, o Geraldo Silva, para todo mundo que estiver ouvindo. Obrigado, Fulô, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 5h19. Na estrada vou rodando e cantando esta canção, conduzindo a boiada, vou rompendo de caminhão. Mas comigo fica sempre machucando o coração a saudade do berrante ecoando pelo sertão. Adeus minha mula, pai, adeus, adeus meu alazão. Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira do chão. Adeus minha queonada, adeus, adeus tempo passado. No expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado. Estrada vou rodando e cantando esta canção, conduzindo a boiada, vou rompendo de caminhão. Mas comigo fica sempre machucando o coração a saudade do berrante ecoando pelo sertão. Adeus minha mula, vai, adeus, adeus meu alazão. Adeus tempo que passou, adeus, adeus poeira do chão. Adeus minha peonada, adeus, adeus tempo passado. No expresso boiadeiro eu sozinho levo meu gado. Em Brasília, 5 horas e 21 minutos. Agora vamos dar uma esticadinha até a cidade de Bauru, cruzear um cadinho com meu amigo Nelson da Viola. Bom dia, seu Nelson. Oi, bom dia, seu Luiz. Tudo em paz aí? Tudo e com o senhor por aí? Ah, rapaz, eu andei com um constipado aqui. Tá difícil de será, viu? Aqui também, mês de agosto pra setembro aqui é complicado. Aqui é dormindo com a bacia d'água por perto. Nossa! Mas vai melhorar, em tudo Deus é primeiro. Ah, mas graças a Deus. É. E é mesmo. E o que que o amigo escolheu pra nós escutar? Eu escolhi Irmão Salsete, O nome da música é Destino de Violeiro. Eu esqueci o compositor. Mas eu, minha, naquela vez você mandou, eu me viro depois. Aham, beleza, pô. E pra então, quem você manda? Mandar pra esposa Ivone, pros Suca e Miranda aqui, todos os meus amigos aqui de Bauru. Tô sem listinha aqui, rapaz. Vou ficar devendo pros meus amigos aí. E pros meus amigos de Brasília aí também. Beleza, pura? Beleza, os compositores é Arlindo e Ataíde Falsete. Ataíde Falsete. Certo? Ah, é, eles são irmãos. O Ataíde era irmão deles. Tá bom então, seu Nelson, bom dia pra você, família inteira, e até amanhã. Obrigado, até amanhã, se Deus quiser, e Ele quer. Quer sim. Em Brasília, 5h23. Nasce pra ser violeiro, Deus me deu esse destino. Sou um caboclo fandangueiro, meu dever estou cumprindo. Minha vida eu não reclamo, nem da sorte eu não lastimo. Alegre eu vivo cantando, vou sempre me divertir. Desde menino, essa é nossa inclinação, nesse regime agressivo. Não foi preciso lição, nós por si se corrigimos. Hoje somos forgação, esse dom nós adquirimos. Quando eu pego na viola, não que eu esteja me exibindo. As pedras na terra choram, todo vai se convalir. Nem eu mesmo não estouro, esse meu vinho sonindo. Quem tem paixão nessa hora, suspira pra se sentir. A respeito inventa moda, eu mesmo me disciplino. Eu começo num assunto, numa trovação termino. Não faço moda pintada, nem palavra repetindo. Faço verso e ponho toada, como mando figurino. ZYC 488, 96,9 MHz. Rádio Câmara, a sintonia do Legislativo. Rádio Câmara, a sintonia da informação. Em Brasília, 5 horas e 28 minutos. Vamos ver a previsão do tempo, começando pela região centro-oeste. Hoje, no centro-oeste, o céu fica claro com poucas nuvens. Névoa seca no Mato Grosso do Sul e tempo quente em Brasília. Céu aberto sem nuvens e a mínima de 11 graus e a máxima pode chegar aos 39 graus. 5h29, agora deixa eu prosear com meu amigo Severino Milanês. Bom dia, Severino. Bom dia. Tudo bom? Bem, graças a Deus, no Brasil tá tudo jóia. Então tá bom. E você já falou com a joinha da Manu, né? Então tá melhor, né? É, tá jóia. O que é que o amigo escolheu pra escutar? Pião Dourado e Mulato. Mundo Caipira. E recomenda pra quem? Eu ofereço pra primeiro lugar ao aniversariante de hoje. Dejanira. Dejanira, certo. Capote, Geraldo, Francisco, Inácio, Guilherme Siqueira. Ela tá boa, já tá bem boa. Ela foi até ontem, no cemitério. Certo. Milton de Castro, Terezinha Braga, Flo, Terezinha Prima, Oscar e família, Alaide, José Serra, Neuza Serra, Maria Helena, Ceará, Geraldo Silva, Geraldo Avenida Paraná, Helico e Caldo de Formosa, professora Silvana, a seu Aguiar e Chiquinha e para todo mundo que está ouvindo, tá ok? Tô ok, obrigado, com Deus, até amanhã. Em Brasília, 5h30. Passa, espero baixar a poeira. Saudade vem de mansinho pra escancarar a porteira. O cavalo do destino deixa tudo na rabeira pra me levar na distância no terreirão da infância. Da casinha depois eu armar a boca no meio do tabuão. Também pesco de peneira no poço do ribeirão. Depois eu vou na escolinha pra ver a professorinha que me ensinou a lição. Numa estradinha de terra faço caminhada a pé. Vou na festa do arraial, padroeiro é São José. Acompanho a procissão, sou devoto e tenho fé. No coreto da igrejinha eu quero encontrar Rosinha, seja lá o que Deus quiser. Agora no estradão vem vindo uma carruagem pra me levar pra cidade. É a volta da viagem pra despedir da pureza. Tomo um gole de coragem, a cidade me admira, mas eu sou muito caipira pra viver na modernagem. Em Brasília, 5 horas e 34 minutos. Agora vamos ver a previsão do tempo para a região norte. No norte do país, o céu fica nublado com pancadas de chuva. No oeste do Acre, névoa seca no Tocantins e em Rondônia. E nas demais áreas, tempo fechado, mas sem previsão de chuva. A mínima foi de 16 graus na madrugada e pode chegar aos 38 durante o dia. 5h34, e agora deixa eu falar com minha amiga Leonilde Siqueira. Bom dia, Leonilde. Bom dia, Luiz. Bom, melhorou um cadinho? Melhorei um pouquinho, mas acho que ontem eu tomei um pouquinho de sol na cabeça, aí o negócio piorou um pouquinho, né? É, a tosse tá forte, ainda tô tendo que segurar na parede quando vai tossir. Mas vai ficar bem, né? Vai, se Deus quiser. É uma virose, né? Quando o médico não sabe o que é, ele fala que é uma virose, que aí é mais bonitinho. É, não bom, né? É bonito, né? Diferente, moderninho, né? Mas eu já tô ficando bem, já tô podendo falar, né? Porque a semana passada eu não tava nem conseguindo, tava era chiando. Então... Mas eu vou ficar bem, né? Certo. Aí, me disseram que segunda-feira quem vai estar lá na gravação é o Mozaí. É, tem Luiz Mulato e Mozaí. É. E daqui a pouco eu confiro aqui e falo os outros. Antes das 6, antes de 15 para 6. Aí é porque. Aí eu vou dar um. Lembrei, tem uma dupla do Rio Grande do Sul que chama Lelo Viola e Darcy, que é pela primeira vez. E tem Raul da Viola e Gil do Vale de São Paulo, que é a primeira vez também, do mesmo naipe, do mesmo lado. Gente boa, né? Tudo gente pois boa. É. Não, mas aí eu vou fazer, eu tenho que melhorar pra ir lá, porque com tosse não dá, né? Mas a gente agasalha. Eu né? vou mandar mornar uma lâmpada pra ficar sobre isso, você. Isso, só pra cima de mim, falou? Tá bom. Aí, ó, eu quero aproveitar, Luiz, agradecer as pessoas que ligaram pra mim, preocupada com a minha saúde. Né? Principalmente a NET, que demonstrou uma preocupação muito grande. Então, eu quero agradecer a todos aqueles que ligaram. Não vou citar o nome de todo mundo, né? Porque fica longo. Então, eu quero agradecer, vendo uma hora quando a gente não está bem, é que a gente vê realmente as pessoas que preocupam ou que têm assim, uma amizade pela gente, né? Uhum. Isso conforta também, isso ajuda a gente a melhorar. Né? E mandar um abração para toda a nossa família caipira, um abração aí para Manu, que é uma simpatia, uma gracinha, também aí para o Bibiano, né? Os dois é gente boa. Um é gracinha, o outro é gente boa. Pois é, não, mas ela também. Todos são uma gracinha, Luiz. É porque são simpáticos, agradáveis, educados, claro, né? Uhum. Então, quando a gente encontra pessoas assim, a gente tem que elogiar. Ultimamente eu ando assim, quando a pessoa está sendo educada comigo, eu estou dando um bombom de presente. Sabe, é o motorista, é o cobrador, é um passageiro. É uma maneira de retribuir a gentileza, porque tá tão difícil a educação hoje, né? Tá, não, mas é assim, tá certo. É porque eu tô vendo os dois, quando você falou gracinha, eu vejo a diferença. tá certo? É gracinha por causa da Hebe, tá, né, gente? Tá certo. Fica com Deus, uma ótima quarta-feira pra todo mundo. Parabéns pro aniversariante hoje. Que Deus abençoe a todos. Falou? Falou, obrigado. Tchau, obrigado, Luiz. Tchau. Tchau. Em Brasília, 5h37. Hora triste foi aquela que Jesus Cristo falou: Mãe, está chegando a hora, a senhora fica, eu vou. Com certeza mãe e filho neste momento chorou. Hora triste e dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse, meu filho, faz tudo que o pai mandou, pra salvar a humanidade, ele lhe determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou, pra cumprir a profecia, naquele instante o Messias todo pecado abraçou. Nas margens do Rio Jordão, Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo lhes odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. Em Brasília, 5 horas e 40 minutos, agora vamos para a região Nordeste. Na região Nordeste do país, o tempo fica nublado com chuva fraca. A temperatura mínima chegou aos 12 graus durante a madrugada e a máxima pode chegar aos 37 graus nas horas mais quentes do dia. E aproveito para avisar todos que trabalham aqui beirando o Congresso Nacional que hoje o estacionamento aqui está minguado. É só liberando o Supremo ou então para mais longe, tá bom? 5h41 e agora deixa eu cruzear com meu amigo Oscar Neto. Bom dia, Oscar. E é por isso que eu tô saindo agora para pegar um estacionamento melhor. Bom dia, Luiz. Já é, nós já botamos lá beirando no anexo 4 e olha lá. É por onde eu tô querendo chegar agora. É aquele lugar que você gosta de parar e o Bibiano já ocupou. Tava esperto, hein? É. E por falar nisso, o que que o amigo separou para escutar e para quem você manda? Eu separei pra gente uma dupla que raramente a gente escuta em rádio hoje em dia no Brasil. É, eu tô essa semana querendo dar uma resgatada nesse povo antigo. Ontem foi o Campanha Cuiabano, hoje será o Tuta e o Tota. Sim. Essa dupla teve uma importância fundamental no início da música caipira. Além deles cantarem e comporem, os dois revezaram durante 34 anos um programa de rádio AM lá em São Paulo, só tocando música caipira, igual você faz aí, Luiz. A composição que eu pedi chama-se Falso Juramento, a composição é do Tuta, e eu quero oferecer em geral para todos os ouvintes da Rádio Câmara, do programa Brasil Caipira, e eu vou citar um único só nome. Geraldo Silva, é para você. Bom dia, Luiz, até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Em Brasília, 5h42. Brasília, 5 horas e 45 minutos e agora vamos para o sul. No sul, o tempo fica fechado, céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva no Rio Grande do Sul. Nas demais áreas, previsão de névoa seca. Temperatura mínima de 10 graus e a máxima de 33. 5h46 e agora eu vou falar com minha amiga Terezinha Braga. Bom dia, Terezinha. Bom dia, Luiz. Tudo bem com você? Tudo bom e com você? Estou 100%, 100% caipira principalmente. Então tá bom, e o que que você separou para nós escutar e para quem? Hoje eu gostaria de ouvir, Luiz, O Sertão e a Capital com Lio e Léo. Sim. Eu quero primeiro, Luiz, oferecer para todas aquelas pessoas que compareceram lá no sepultamento da filha do nosso amigo Geraldo Silva. E um grande abraço para ele, que Jesus continue o abençoando, dando força para ele e para toda a família. Uhum. É, e para todos os nossos irmãos caipira, para o Pato, que está lá em Buriti de Minas, para a Hilda, que está lá no Muquém, na festa, para o Fulô de Formosa, para o Oscar Neto, que compareceu lá, sempre é muito amigo o Oscar, que Jesus continue o abençoando, para toda a família dele, para o seu Bento e a dona Ide, enfim, para todos os nossos irmãos caipira, um beijo no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Em Brasília, 5h47. Esta noite eu tive um sonho, parece contos de fada. Vi o sertão e a capital numa palestra animada. A capital se orgulhava por ela ser afamada. Desfazia do sertão, zombava dando risada. O sertão muito educado ouvia sem dizer nada. Assim disse a capital, meu nome tem grande fama. Nos bairros em meu redor o progresso esparrama. O meu solo é muito rico, tem riqueza que derrama. Todas as ruas são bonitas, tem um lindo panorama. Todas cobertas de asfalto, não tem poeira nem lama. No meu solo eu recebo pessoas de todo lado. Alguns chegam ruim de vida, mas logo fica arrumado. Indústria e construções, dá serviço acelerado. Nos cabarés se adverte os homens endinheirados. Pra sustentar o meu povo, fartura tem no mercado. O sertão a respondeu com palavras acertadas. Eu aqui planto de tudo, pra vocês não farta nada. Se o governo ajudar, lavoura desamparada, todos seus almofadinhas que leva a vida agitada. Jogava a gravata fora, pegava o cabo da enxada. Se meu povo não plantar, não lutar com muita fé, eu paro seus movimentos, fecho todos os cabarés. Também paro as construções, fumaça dos chaminés. A verdade vem agora, acredite se quiser. Eu sou a grande raiz, sustento o Brasil de pé. Em Brasília, 5 horas e 50 minutos. Você tem compromisso às 6 horas, está na hora. E agora vamos ver o que está previsto para a região sudeste. No sudeste, o tempo fica nublado hoje com chuvas isoladas no Espírito Santo. Névoa úmida ao amanhecer no centro de Minas Gerais e leste de São Paulo. A temperatura mínima foi de 4 graus e a máxima pode chegar aos 32 graus. Agora são 5h51 e eu vou falar um cadinho com meu amigo Edson, catireiro Edson da Feira. Bom dia, Edson. Bom dia, Luiz. Como é que tá, meu amigo? Uai, aqui tá tudo beleza. Já tá na feira ou tá por onde? Tô na feira já. E abençoada? Tá ali, labutando, como diz o outro. E o pasteleiro? Ainda não chegou não, tá atrasado. Abraço pra estudinho aí, tá bom? Tá lembrado. E o que que o amigo separou pra nós escutar? Quero escutar Ilaço da Saudade, querido Irineu. Vai escutar, pra quem você manda? Vai, vou mandar pra essa caipirada batuta aí, uai. Queria fazer que nem o outro. Não vou falar nome não, porque se eu for falar, eu tô com uma lista aqui que tá pra mais de 200, aí não tem rocha. Tá bom, uai. A Manu tá pedindo um pastel. E um caldo de cana pro Bibiano. Eu convido eles pra vir aqui na parcelaria do meu amigo, uai. A hora que eles quiserem, pode vir aqui, tem na hora. Tá bom, um bom dia, um bom movimento na sua banca hoje. Obrigado, Luiz. Fica com Deus, até amanhã. Amém, fica com Deus também. Em Brasília, 5h52. Estou chegando agora, vim amarrado pelo laço da saudade, vim apertando esse meu burrão na espora. Saí de casa pra levar uma boiada, pois um peão precisa sobreviver. E viajando de quebradas em quebradas, eu vi o lindo manto da noite descer. Parei o gado e desarriei a tropa, mas a canseira não me deixava comer. Deitei na rede, mas quando vi a lua, perdi o sono com saudade de você. Passarinhos me fizeram serenata, e as estrelas tomou conta da boiada. Um urutau que gritava lá distante representava um peão lá nas quebradas. Os curiangos cantaram a noite inteira, me convidando pra soltar o galo na estrada. E o sereno quando me pingou no rosto, era o céu chorando de madrugada. Nem a tropa não pisou, porque eu via no botão de uma roseira a imagem linda de você, meu grande amor. O meu destino não me deixa derribada, porque a saudade é o seu pialador. Eu trouxe poeira e um punhado de cansaço, é pra você um lindo buquê de flor. Abre a porta, meu bem, abre a porta. Abre a porta que estou chegando agora. Vim amarrado pelo laço da saudade e apertando este meu murão na espora. Em Brasília, 5 horas e 55 minutos. E enquanto a gente se ajeita para entrar em rede, eu vou enfiar uma cantiga boa para nós cantar. Rei Gaspar e Majestade, Boi de Carro. Na mangueira da fazenda do Lajeado, conheci um boi maiado, decaído como quem. Tempo de moço, quando eu era candeeiro, boi desmaiado era ligeiro, trabalhava com você. Um boi de carro hoje velho rejeitado, seu cangote calejado da canga que lhe prendeu. Boi de carro, ainda sou seu companheiro, eu tô velho sem dinheiro, seu destino é igual ao meu. Carro sem valias afrontado, de puxar o carro pesado, costume que o patrão faz. Eu trabalhei 30 anos e fui quebrado, do lugar fui despachado, diz que eu já não presto mais. Foi maiado seu olhar triste parado, ruminando já cansado por desprezo do patrão. Boi de carro eu também tô ruminando, esta mágoa vou levando dos homens sem coração. Está marcado, o corte foi negociado pra matar no fim do mês. Adeus, maiado, meu sentimento é profundo, vou andando pelo mundo esperando a minha vez. Forma-se agora a Rede Legislativa de Rádio, com transmissão a partir da Rádio Câmara, diretamente da Câmara dos Deputados, em Brasília. Em Brasília, 6 da manhã, um bom dia para Mato Grosso, bom dia Cuiabá, que a partir de agora também estão na escuta do Brasil Caipira através da Rádio Câmara Cuiabá 89.5. E vou reforçar os demais escutantes que nos ouvem pela Rádio Câmara Brasília 96.9, Rádio Câmara Bauru 93.9 e pela internet essa modernagem, radio.câmara.leg.br. De qualquer lugar que você tiver e quiser pedir uma cantiga, basta ligar 61-3216-1734. E agora, deixa eu dar uma esticadinha, são 6 horas e 1 minuto, vou até Planaltina falar com minha amiga Santina. Bom dia, Santina! Bom dia, Luiz. Tudo bom? Tudo bom. E você? Bem, graças a Deus. Primeiro dia hoje da semana que eu tô falando. Tá pouco, né? Tá, consegui. Tá certo. E o que, que você quer ouvir nesse momento? Nossa Fazenda com Filhos de Goiás. Matar saudade. Vai pra quem? Ah, vamos lá pra Tomé, Arilma, Maria, Djalmira, Conceição, Geraldo Silva, Severino Milanês, Oscar Neto, Inácio de Unaí, Nilton de Castro, Hélio Mesquita, Vadim, Genilson, Nete, Janete, Marionisa e todos que estão ouvindo, para você e sua família inteira. Ficam com Deus, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6:02. Saudade de nossa fazenda, que há tempo eu deixei no meu sertão. Também me lembro das vezes que passava os boiadeiros lá no estradão. Quando a boiada ia sumindo na estrada, o boiadeiro e seu berrante na mão, ele acenava um lenço cheio de poeira, poeira vermelha lá do meu sertão. Bem distante ainda se ouvia, com a boiada os companheiros gritar, e o boiadeiro tocando berrante, e a sirena sempre alegre a cantar. Nossa fazenda sempre tem de tudo, grande lavoura e muitas produções. Nas laranjeiras tem o sabiá cantando pra alegrar o meu sertão. Toda tardinha a gente fica ouvindo lá nas campinas a codorninha cantar, e também canta o jaó na floresta, a juriti e o mutu no quintal. De manhã cedo no galho da figueira, o João de Barro canta com emoção. Nossa fazenda é o orgulho da cidade e a riqueza lá do meu sertão. Em Brasília, 6:05. Você que acabou de trabalhar, acabou a jornada e tá indo para casa, um bom descanso. Você que saiu de casa para mais um dia de labuta, que chega em seus serviços com segurança. Um bom dia, um bom trabalho para todos. 6:06. E agora deixa eu falar com minha amiga Nete. Bom dia, Nete. Bom dia, Luiz. Tudo bom com você? Tudo bem, e você? Tudo bom. Você viu, Leonildo já falou, hoje já tá melhor, agradecer você, tá bom? Pois é, quando ela não fala, a gente sente falta, né? Pensa certo. Que aconteceu alguma coisa. Certo. E o que, que a amiga quer ouvir? É... O doutor e o caipira. Oferece pra quem? Vou oferecer pra Leonice, que ela tem recuperação bem rápido para voltar a falar. E pro Geraldo Silva, que Deus dê força para ele juntamente com toda a família dele, porque essa dor que ele tá passando é difícil, não é fácil não. Certo. E vai pro meu esposo Lindomar, vai pro Edivaldo Noereal, Valdeci Rocha, Wellington Mesquita, Maringuete, Valtervano Gama, Nero Vicente Pires, Marquelis, Mercedes, Adelaídio, Maria Pinheiro, Inácio, Marlene, Davi Rocha e Raquel, José Serra e Anilza Coutinho, Divina Serra também, Tomé de Souza, Josimar da QNG, Lorival de Burigui, Geraldo Avani, Oscar Neto, Dona Ide Seu Bento, Godói, Isaías Rocha, Deise, Varginha Terezinha Rodrigues, Maria Helena Ceará, Maria Unísia Santina, pra você, pra Manu, pro Bibiano e pra todos que gostarem. Bom dia. Bom dia. Em Brasília, 6:07. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Eu não me zango, pois não disse uma mentira. Pelo contrário, isso até me dá valor. Sua infância foi lições de faculdade. Na realidade, hoje é grande doutor. Não tive estudos, minha escola foi trabalho, desbravando meu sertão no interior. Foi importante eu ter feito esta viagem, pois conheci esta frondosa capital. Estou surpreso vendo tanta aparelhagem. Para o senhor tudo isto é normal. Sou o paciente que o destino lhe oferece. Não me conhece como um profissional. Lá onde eu moro o senhor se sentiria como eu me sinto aqui neste hospital. Lá eu domino aquele incêndio alastrado, que sempre um raio deixa fogo no espigão. Se der um golpe em um jato baiado, eu sei o lado que a árvore cai no chão. Sou especialista em matar burros e porteiras. Sei a madeira que se usa pro morão. Vamos comigo ver meu mundo ao céu aberto, onde o trabalho também é uma operação. Todas as vezes que me chamam de caipira, é um carinho que eu recebo de alguém. É uma prova que a pessoa me admira e nem calcula o prazer que a gente tem. Doutor, agora nós já somos bons amigos. Vamos comigo conhecer o meu além. Para dizer que sou caipira na cidade, mas lá no mato eu sou um doutor também. Em Brasília, 6:11. Você está em sintonia da Rádio Câmara Brasília 96.9, Rádio Câmara Cuiabá 89.5. e Rádio Câmara Bauru 93.9. De qualquer lugar que você estiver, quiser pedir uma cantiga do seu agrado, basta ligar 61-3216-1734 como faz agora meu amigo Vardim. Bom dia, Vardim. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Bom, e você? Eu tô aqui, rapaz, graças a Deus, no batidão aqui. Epa. Bem, graças a Deus. Qual direcionamento você vai hoje? Hoje, até agora, não tô sabendo não. Acabei de chegar agora, 3h30 da manhã, cheguei. Já... Aí tô aqui, não. Eu tô aguardando pra descarregar depois que eu vou pegar os documentos aqui pra carregar, que a gente fica sabendo. Né? Que São Cristóvão esteja sempre do seu lado. Amém, Luiz. E o quê? A Serra do Sul foi boa, né, rapaz? Oi? A Serra do Sul foi boa, né? Foi ligeiro. Pois é, eu não consegui mais falar com você aí, tá difícil demais, né, rapaz? Mas consegui. Tô todo dia ligado, mas não tô conseguindo falar com você. Tá bom, mas tá escutando, não tá? Tô direto aqui. Então tá bom, e o que que você separou pra nós ouvir? Vamos ouvir aí a Luiz Mulato e Mosaíra, o Rancho de Bacuri. Vamos, pra quem você manda? Mas vamos mandar pra você aí, sua família, pro Valdecir, Luiz. O Valdecir melhorou, deu uma melhorada boa, né? Deu, graças a Deus. Graças a Deus. E desejar os meus pesos aí, meus sentimentos aí pro seu Geraldo Silva, que a vida é difícil, né? Bem difícil. Uhum. Mas é, faz parte, a vida nossa não muda não, é sempre vai ser de jeito. É, não tem jeito. Que Deus dá o conforto pra ele. E pra dona Leonil também, desejam que ela tenha melhora rápido também, com a Janete aí, que Deus ajude ela melhora, que volta a falar aí. E mandar pra Nete aí um abraço também, pra o Libamar, pra família dela toda aí. Pra Mercedes, pro Inácio Naí, para o Nilton Castro, para o seu Rosalino Capote, a Delcio da Noite da Planta, o Joênia, a dona Santina, um abraço para ela, pro Mé de Souza, a Laide, para o Josimar de QNG, seu Severino Menezes, e para o Francisco Lírio, para o Carlinhos Leiteiro, né? Carlinhos Leiteiro. Ele deve estar agarrado no peito da vaca lá, só arrancando leite também. Certo. Então, falou, Luiz. Um abraço para todos aí, para a Marlene, para a Maria Helena e... Ceará. Adelaide, Ceará, e para todo mundo aí. Um abraço para todos. Bom dia para todos aí. Vamos ouvir, então. Bom dia. Até amanhã. Da Branca, boa noite. Até mais. Em Brasília, 6h14. Pra fazer minha canoa, derrubei um tamboril. Canoa de 4 metros, no machado eu construí. Ai, lá no rio Sapucaí, no barranco eu fiz meu rancho com folha de bacuri. Volta a canoa na água, na correnteza de si. Lá no poço da Embaúva, onde vou pra divertir. Ai, todo dia eu pesco ali, pra pegar piracanjuba, coisa rara por aqui. Depois subo o rio acima, remando a minha canoa. A canoa ficou leve, pra remar gente não soa. Ai, lá na curva da Taboa, eu que já conheço a manha onde a pirarara moa. Também caço na espera, na florada do piqui. Arma a rede, toma um trago, isso é só pra prevenir. Ai, isso eu posso garantir, atiro firme na mira e a caça nunca perdi. tardezinha que o sol começa a baixar. Sento na porta do rancho, escuto o jaú cantar. Ai, Deus proteja esse lugar, se a felicidade existe, é aqui que ela está. Em Brasília, 6 horas e 17 minutos, e agora vamos falar de um assunto que deveria a gente falar todos os dias: direitos humanos. O tema direitos humanos engloba várias questões importantíssimas, desde a violação de direitos das pessoas na internet até a violação de direitos de pessoas encarceradas em todo o país. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência trabalha em várias frentes, mas sem dúvida lutar para que nossos direitos não sejam violados é uma responsabilidade nossa de toda a sociedade. Para a gente saber mais um bocadinho sobre esse assunto, eu converso agora com a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, que já foi ministra da Secretaria de Direitos Humanos. Deputada Maria do Rosário, bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia a todo mundo que escuta aí o Brasil Caipira. Prazer falar com a senhora de novo. Um prazer meu. Deputada, qual o grande desafio da nossa sociedade no que diz respeito aos direitos humanos? Entender que os direitos humanos falam para todas as pessoas, falam de uma vida com decência, com apoio, sem violência de nenhum tipo, desde as crianças pequenas até a idade mais avançada. Entender que o direito da pessoa idosa, da criança, da mulher, o direito à moradia, ao trabalho decente, tudo isso está dentro dos direitos humanos. É uma pena, mas ao longo dos últimos anos, os direitos humanos também foram usados, essa expressão, esse jeito de falar direitos humanos, acabou sendo usado de forma errada em muitos discursos, onde as pessoas associam a expressão direitos humanos a coisas negativas, o que nem é justo, porque a ideia dos direitos humanos e os princípios de direitos humanos estão na base da nossa Constituição Federal, no cumprimento das leis e na luta do dia a dia do trabalhador, da trabalhadora, para sua vida melhorar, para sua família avançar, para seus filhos terem mais, inclusive, do que a gente tem, do que os nossos pais tiveram. Está muito associado ao trabalho, mas, sobretudo, nos dias atuais, a não termos violência. E neste período, né, Luiz, que a Marcha das Margaridas está fazendo essa caminhada tão linda pelo Brasil, por que não dizer e lembrar que os direitos das mulheres são direitos humanos? E isso foi uma conquista muito importante, já que não era reconhecido a mulher como titular, né, de direitos humanos ao longo da história. Então, a base da nossa Constituição Federal e das leis brasileiras é os direitos humanos. E no Brasil, eu acho que o que falta mesmo é superar a violência, que é muito grande no nosso país em todos os sentidos. Deputada, no caso de uma pessoa presenciar algo que se enquadra aí, que alguém esteja sendo prejudicado, seus direitos estão sendo tirados, de que forma que ela pode contribuir? Olha, depende da situação mesmo, né? Do que está acontecendo. Se é uma violência, assim, uma coisa que pode machucar, levar à morte, ou uma situação mesmo continuada que vai marcando a vida da pessoa, desrespeitando alguma coisa que a pessoa sabe que é uma violência física ou até mesmo psicológica, ou uma violência neste plano da ilegalidade contra o idoso, a gente identifica muita violência patrimonial, que se chama, que é tirar o seu cartão da aposentadoria, explorar aquele idoso. Essas denúncias, elas podem ser feitas ou numa delegacia, pode sim. Os policiais, se é uma coisa contra a lei, podem apoiar. E pode ser feita no Ministério Público, mas pode ser feita também através de um número de telefone. No caso da violência contra a mulher, o número 180. E no caso da violência contra a criança, contra o idoso, as outras formas de violência, o número 100, o número 100, que vai acionar, por exemplo, uma rede de conselhos tutelares, no caso da criança, né? E também tem os conselhos tutelares que são muito importantes. E que vai acontecer, aliás, daqui a pouquinho, né? Uhum. Em outubro próximo, a eleição de conselheiros tutelares em todo o Brasil. Isso é uma agenda muito importante para os direitos humanos, já que os conselhos tutelares atendem as crianças que estão sofrendo violência e têm a responsabilidade de orientar as famílias, de apoiar mães, muitas vezes, com seus filhos, quando tem a violência doméstica. Então, os conselhos tutelares estão em praticamente todos os municípios brasileiros e eles podem dar o atendimento para uma situação de violência que exista dentro de uma casa, dentro de uma família. Deputada, para a gente fazer um arremate, assim, um arredondamento, o que, que a senhora gostaria de dizer a todos como para que cada um fizesse a sua parte no sentido de que melhorasse no que diz respeito aos direitos humanos? A primeira coisa é que nós temos que nos importar uns com os outros e jamais pensar que aquilo não nos diz respeito. Ah, é tão triste para a gente quando há uns dias atrás uma pessoa caiu, falecida, morta no trilho do metrô, uhum, e se pensava que aquele trem tinha que passar em cima da pessoa para não atrasar a viagem, né? Uhum. Num mal súbito que teve. Agora veja só, qual é o valor do ser humano? O valor do ser humano está justamente na capacidade de viver em comunidade e nos apoiarmos mutuamente. Esses princípios básicos são éticos. E isto deve estar na base de toda a lei, de toda a igualdade de direitos. Então, eu diria que as pessoas têm que se importar e não ter medo, jamais, por um valor ético, de agir na defesa da outra pessoa como se fosse parte de si, se colocar no lugar do outro. Isso é o fundamental. Isso vale, pode parecer que isso é um princípio filosófico, mas quando a gente faz uma lei, os deputados, as deputadas, nós devemos pensar que aquela lei não é para alguém que nós desconhecemos, é para todas as pessoas, para nós mesmos, para um filho, para uma filha, né? Nós temos que pensar no bem comum, a política é o bem comum, e os direitos humanos são a base filosófica do bem comum, já que eles foram estruturados na nossa época atual, depois das grandes guerras mundiais, para que a humanidade se sentisse parte de uma mesma família. E no Brasil, ele chegou com a força da Constituição de 88. Então não deixem falar mal dos direitos humanos, vamos tentar falar dos direitos humanos como um bem do povo do campo, né? Uhum. E da cidade, como um bem que nos une. Em outras palavras, a gente precisa ser mais humano. Ah, de verdade, né? Uhum. Não ser guiado pelo interesse pequeno e às vezes mesquinho, do dinheiro, do interesse, sabe, imediato. Esses princípios estão na base praticamente de todas as religiosidades. Mas o Estado, ele não tem uma religião. O governo e o Estado têm que estar apoiando a todos dentro do seu país e promovendo o bem comum. Essa é a base da democracia. Deputado Maria do Rosário, muito obrigado. Espero poder falar com a senhora outras vezes. Um bom dia e boa semana. Com toda certeza. Um bom dia, uma boa semana para esse Brasil do campo e da cidade. Um grande abraço à Marcha das Margaridas, sobretudo isso. Tá bom. Felicidade. Para a senhora também. Em Brasília, 6 horas e 25 minutos. E agora eu vou falar com a paraguaia mais caipira do Brasil, minha amiga Mercedes. Bom dia, Mercedes. Buenos dias, Luiz Souza. Mais um dia. Agradeço a Deus por mais esse dia que me concede estar falando com você aí, participando com você. Outro dia me perguntaram o que aquele rapaz da seleção do Paraguai era seu. E você falou assim, presta atenção numa camisa tal de Bobadilha. Isso. Então, ele é meu sobrinho, né? Eu prestei atenção. É. Foi bom, não foi? Foi bom. Então tá bom. E o que você quer escutar? Eu quero ouvir Pingo de Ouro. Pa. E quero oferecer... Agora esqueci com quem era, né? Não tem problema não. Oferece pra quem? Ofereço aí pro Carlinhos Leiteiro, né? Que ele sempre oferece pra mim, né? Uhum. Pro Vardinho, que acabou de participar, o senhor Walter, pai do Walter Si, a Célia na Samambaia, o Messias, o Eurípides Macedo, que é taxista, Marcelo taxista, para todos os taxistas que já estão aí trabalhando essa hora, estão nos pontos de táxi, nos aeroportos. Para o senhor Maurílio, aquele amigo do Ostaneto, é Maurílio? Maurílio sim. Borges. Isso, um bom dia para ele, também. Para o meu querido amigo Geraldo Silva, para a Marlene, para o Godoy, para o senhor João Francisco Borges também. Ele pediu para mim, outro dia, cantar um pedaço assim de uma música em Guarani. Aí eu falei pra ele que qualquer dia eu ia fazer isso, né? Ele queria ouvir. Tá. Disse certo. Que outro dia eu participei, ele já prestou atenção se eu ia. Aí eu falei pra ele que eu ia falar com você e qualquer dia assim eu ia cantar. Prepara aí, na hora que nós planejar, eu te aviso o dia que dá certo, tá bom? Tá bom, tá bom. E também um bom dia pra minha amiga Terezinha Braga, pra Maria Helena e o Ceará, a Maria Pinheiro, a Maria José na Eminote, a Maria José do Lago Sul, para o professor Jovino, professor Medeiros, também para o taxista o Davi Júnior Vieira, o Dilano, Fulô, Oscar Neto e a Adriana, a professora Silvânia, a Laíde, o Davi Rocha e a esposa Raquel, Severino Milanês, Isaías Rocha, para o Marquelis e a Lucinei, e Neuza Coutinho e o Zé Serra, e para todos lá no Corregor do Ouro, a Dona Hilda, o Pato, e aquela turma toda lá do Corregor do Ouro. E amanhã eu falo mais nome. Tá bom. Um bom dia para você, Luiz Rocha, um bom dia para Manu, Viviano e a todos aí. Até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h29. Boiateiro e topo qualquer parada. A minha vida é lidar nas invernadas. Tenho alação por nome Pingo de Ouro. Faz espora mexicana prateada. Uso sombreiro no estilo mexicano. Um 38 com tambor cheio de bala. Também gosto de cantar uma rancheira. Para alegrar o coração da morenada. Por onde eu passo cantando. Todas as morenas querem me acompanhar. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Unidos é o Pingo de Ouro. Vamos lá, moçada. Vamos rematando essa festança, minha gente. Rádio Câmara, a sintonia da política brasileira. Em Brasília, 6 horas e 35 minutos. E agora deixa eu prosear com meu amigo Maringuete. Bom dia, Maringuete. Bom dia, meu amigo Luiz Rosa. Tudo bom com o amigo? Tudo jóia. Que o amigo separou para escutar e para quem você recomenda? Rapaz, eu ouvi Cigadinha com Silveira e Bahia, né? Eu ofereci pros meus amigos aí, né? Oscar Neto, Carlinho do Leite aí, Dilano, seu João Francisco Bosa, Teodora, Marlene, Laide, Zezé do Lago, né? Família Serra, com o Tomé de Souza, sua esposa, Hilda, né? Não sei. É Hilda, é? Arilma. Marilma, né? É, Santina também, né? E os demais, a Leonide, eu vi ela participando aí também. E as duas Terezinhas, e a Braga Prime e a Medeiros aqui também, Terezinha Medeiros aqui do Entre Lagos. Os demais, meu amigo Oscar, né? Richard Oscar Ross, igual. Eu tomo toda aí, a Rosa Caetano. O Paulo só não me roubou, eu não vi mais que participou aí. Um dia um sobrinho meu falou assim: tio, como é que o som não rouba a gente? Eu não entendo esse negócio. Então, rapaz, quando ele não deixa você dormir, aí você vai dormir tarde e acorda fora do horário. Sabe? Então é isso. Então eu quero ouvir, senhor, isso aqui não lembrei aí. Um abraço pra todos aí, desculpa aí. E você também, Luiz, e seus irmãos, o Davi e o Odessi, né? Seus respectivos esposos, tudo bem? Tudo bom. Um abraço aí. Até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h37. Passei por Goiânia, eu vim pra cantar. A minha tropa são todas ligeira, cortando estribeira e não quer parar. Eu vou passando por todo o povoado, canto rasgueado pra me disfarçar. Ciganita, formosa e bonita, nasci para amar. Eu sou cigano, ninguém não me engana. Mas tu roubastes o meu coração. Eu sou cigano, sem ter paradeiro, eu sou brasileiro, esse é meu torrão. De ouro lei, de ouro lei, de ouro lei, de ouro. Quero voltar. capanga. Onde eu nasci, quero descansar, ao lado ficar da linda cigana. Em Brasília, 6 horas e 41 minutos e agora vamos falar sobre a 5ª Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas é considerada a maior manifestação pelo direito das mulheres no mundo. De acordo com a Contag, nos últimos meses, o conservadorismo em diversos setores da política tem dificultado o acesso das mulheres a uma série de direitos, como o direito à educação, participação igualitária na política e ocupação de cargo nas esferas decisórias do país, além de colocar em risco direitos sociais já conquistados e a própria democracia. Sobre esse assunto, para a gente aprofundar mais um bocadinho, eu vou falar com o deputado Heitor Xu, do PSB do Rio Grande do Sul, que já foi presidente da CONTAG e estará na marcha junto com as Margaridas logo mais. Deputado Heitor, bom dia! Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes. Um grande abraço a todos. Uma alegria enorme participar do programa de manhã, cedinho, no despertar do dia, na alvorada. Hoje, uma alvorada festiva para as margaridas do Brasil que estão em Brasília. E como eu sempre digo, é ótimo ter os dirigentes sindicais a postos, os cravos misturados às margaridas, ajudando nessa caminhada. Tem pautas importantes. A caminhada da Marcha das Margaridas já é algo histórico, reconhecido, todo mundo respeita, as pessoas vão passando, vão abanando, vão buzinando, e é o reconhecimento e o amor a essa categoria que levanta cedo, que põe a semente à terra, que cultiva o chão brasileiro para que se tenha o pão nosso de cada dia. Portanto, parabéns à CONTAG, parabéns às federações, seus sindicatos, e sobremodo, as trabalhadoras rurais do Brasil, com as suas diferenças, com as suas etnias que enriquecem o nosso movimento sindical e essa política que precisa efetivamente mudar para melhor, para que se tenha mais espaço, melhor participação, porque com certeza as mulheres são muito criativas, são muito participativas e a sociedade precisa reconhecer isso, elas não querem nada de graça. Elas querem a oportunidade. E, portanto, nós estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez participando da Marcha das Margaridas, das mulheres do querido Brasil, que tem uma história bonita de luta, mas também de grandes conquistas. Deputado, o que representa, já que o senhor falou aí, o que representa essa marcha para todos os trabalhadores rurais? Para muitos é a realização de um sonho. A oportunidade de vir para Brasília. É a única maneira que tem participando da vida do sindicato para que elas possam ter essa oportunidade de estar aqui. Muitas também com uma dificuldade enorme. Ficam um ano fazendo rifa, ficam um ano fazendo bordado, artesanato, fazendo atividades para arrecadar uns troquinhos para ajudar a pagar o ônibus, para ajudar a comprar aquelas coisas que precisam para estar aqui. E com certeza isso tudo faz com que as mulheres se libertem, para que elas possam provar para elas mesmas que elas são capazes, de que elas conseguem, de que elas têm condições. E portanto, o que a gente percebe a cada ano é uma participação mais efetiva, as mulheres tomando coragem, vão no microfone, falam, desabafam, contam as coisas que elas desejam, que elas sonham, e denunciam também aquilo que efetivamente lhes incomoda, que aperta o peito, que dói o coração. Deputado, para a gente encerrar, a marcha esse ano acontece num momento tenso da política brasileira. O que isso pode representar? Eu quero crer de que isso é um momento bom e oportuno para que todas possam ver de que aqui não é a ilha da fantasia, de que aqui estão todas as soluções. E o que eu tenho visto nas pautas, em todos os itens, por exemplo, ontem as Margaridas Gaúchas fizeram um ato na frente do Ministério da Fazenda. Por quê? Porque descobriram de que quem está trancando as políticas sociais é justamente o Ministério que cuida dos recursos. Então, tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa conjuntura. Não é a primeira crise que se vive, certamente não será a última, mas a compreensão primeira de que se agricultor não planta, a cidade não almoça, o povo não vai ter o alimento, não vai ter janta e a fome, a miséria precisam ser erradicadas definitivamente. Nós temos a convicção de que o país tem jeito, tem rumo, os políticos precisam fazer a sua parte, assim como o cidadão tem feito recolhendo os impostos e as trabalhadoras rurais vêm aqui fazer essa denúncia. Chega de corrupção, mais recurso para a saúde, para a educação, para o crédito fundiário e para as políticas que efetivamente geram emprego, renda e seguram a juventude no meio rural. Deputado Heitor, muito obrigado. Uma boa marchada para o senhor e as Margaridas e até outro dia. Muito agradecido, um grande abraço. Em Brasília, 6 horas e 46 minutos. Lembrando que logo mais o Congresso Nacional realiza às 11 horas. Sessão solene em homenagem à Marcha das Margaridas. 6h46 e agora deixa eu prosear com minha amiga professora Silvânia lá no Café Centroco. Bom dia, Silvânia. Bom dia, Luiz. Tudo bom com você? Bem, graças a Deus. Então tá bom, o que que você quer escutar? Filho da Cigana com Carreira e Carreirinho. Pra quem você recomenda? Primeiro, né, quero falar pra Geraldo Silva, né, muita força para ele segurar na mão de Deus, ele e os familiares dele. Quero mandar para minha amiguinha Maria Olívia, Claudinha de Formosa, o pessoal tudinho aqui do Café Sem Troco, a Mercedes, a Tioco, o Zezé do Lago, Severino Milanês, a Santina, a Ellen Couto, Neuza Coutinho, o esposo. Para você, sua família, para os seus irmãos, para Maria Pinheiro e, enfim, para todos do Brasil Caipira. Um bom dia, uma boa semana a todos. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. Em Brasília, 6h48. No casarão da fazenda, morava ali meu avô. Ele sempre me contava uma história que se passou com a filha de um fazendeiro que o povo se admirou. Uma tarde na fazenda uma cigana chegou. Deu a sorte da menina e desse jeito falou: garota, não se assuste com a sina que Deus mandou. A cigana foi contando o que na sorte encontrou. Você vai casar um dia, vai ter um choque de dor. Vai ser mãe de um filho cego, mas procure um curador. O fazendeiro nervoso, revoltado, ele ficou. Foi batendo na cigana, de uma janela jogou. Ela morreu no momento, com a queda que levou. Doze anos se passaram e a menina se casou. Deu à luz de um garotinho, como a cigana falou. gastaram muito dinheiro, mas nenhum doutor curou. Num lindo cavalo preto, um rapaz ali chegou. Falo pra mãe da criança, acredite por favor, eu vim curar seu filhinho que alguém aqui me mandou. Depois do trabalho feito, o garotinho enxergou. Foi chorou. O fazendeiro chorando, pro moço ele perguntou: quem é você, moço estranho? Quem foi que aqui te mandou? O moço lhe respondeu: já vai saber quem eu sou. Em sonho eu vi minha mãe e ela me ordenou pra vir curar o seu neto, por isso que aqui estou. Eu sou filho da cigana que o senhor mesmo matou. Em Brasília, 6 horas e 52 minutos. E agora vamos para a derradeira participação de hoje. E quem vai para o Ziar com nós agora é meu amigo Denis. Bom dia, Denis. Bom dia, Luiz. Tudo bom com o amigo? Tudo bem, já peguei pela radeira. Foi a rapa do tacho. O que você escolheu para escutar? Viola de pinho com Zé Mulato Cassiano. Manda para quem? Mandar para todos os ouvintes, para os canetos, para Leonido Siqueira, Terezinha Braga, Terezinha Primo, para Mercedes, Rosalindo Capote, Cláudia de Formosa e para todos que estão na escuta. Obrigado, com Deus, até amanhã. Até amanhã, um abraço. Em Brasília, 6h52. Pra cuidar dos meus trapinhos, minha botina madeira, chapéu de paia rasgado, pito de paia na orelha, senhor, sou sertanejo apurado. Quando a saudade me aperta, senhor, o pingueiro me consola. Meu sertão tem matas verdes e canto de passarinho. Não há dinheiro que pague, senhor, minha viola de pingo. Em Brasília, 6 horas e 56 minutos. Estamos arrematando mais uma empreitada. Continue em sintonia, porque o Jornal com a Palavra começa agorinha. Agradeço a Manu, ao Bibiana, a todos que nos ouviram e ligaram e ajudaram a fazer o Brasil Caipira de hoje. Fique com Deus, até amanhã. E para modo de você não esquecer que amanhã a gente volta a se encontrar no mesmo horário. Eu me despeço, deixando a cantiga boa para você sentar. Luiz Fernando e João Pinheiro, Buquê de Saudade. De manhã eu caminhei no jardim do pensamento, escutei um assobio, vi que era a voz do vento, veio assoprando macio, varrendo tantos momentos. Quem dera ele pudesse me fazer voltar no tempo. Fez com que flores valsassem na amplidão do meu jardim, as meninas dos meus olhos rodopiaram por mim. Tentei colher uma rosa, a rosa se desfolhou, e pra longe elas voaram, somente o espinho ficou. Assim como certas rosas, a saudade tem espinho. Mesmo que a gente não queira, sempre marca um pouquinho. As cicatrizes da vida, com o tempo se desfaz. Meu coração calejado ainda sofre demais. Ai. Colhi em outra roseira rosas que a vida deixou. Fiz um buquê de saudade que o meu passado amargou. Você que tanto gostava com flores presentear, mando meus versos floridos pra com você encontrar.